Comentarista político da CBN, Hélio Eduardo Lucas, nos estúdios para mais um pitaco diário do seu comentário político. Bom dia, Eduardo. Estamos aqui com uma informação de novidades no Secretariado Municipal de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvintes da CBN. De fato, essa semana existe aquele famoso dia D. Eu diria que essa semana é a semana D. Acho que não passa dessa semana para que o prefeito Reni Pereira anuncie mudanças no seu secretariado. O governo é igual um caminhão de abóbora. Quando começa, enche o caminhão de abóbora, as abóboras começam a cair e à medida que o caminhão vai transitando, as abóboras vão se acomodando, não é assim, Marcão? Vão se acomodando. E no governo, na administração pública, é a mesma coisa. O Reni completou um ano e agora ele vai fazer sim. Conversei com ele, só que ele não dá nomes. A gente fica aqui com bola de cristal, tentando adivinhar. Mas essa dessa semana não passa. Eu acho que a primeira mexida que o Reni vai dar será na saúde. É dado como certo que ele vai substituir a secretária Letícia Canhete Lima. E o nome que, segundo soubemos, até botei uma nota no meu site eletrônico hlucas.com.br, o nome que mais desponta é o do atual diretor dessa mesma secretaria, o Charles Bortolo, que deverá assumir a secretaria em substituição à Letícia. Pelo menos é o que as evidências nos apontam. Tem outro também que corre por fora, seria o Sadi Busanello, que foi o secretário do Rari da Ijó lá em 1996. Mas, enfim, eu acho que o Charles Bortolo é o nome mais indicado. Temos também a expectativa de que o Ayrton José, já foi dito aqui, o radialista da Cultura, nossa co-irmã, né, a Rádio Cultura, vá também para o governo. Deveria assumir ali o lugar do Budel, isso já foi dito aqui. E também um que é um nome que começa a ser ventilado também seria o do cantor. O popular cantor que veio do Nordeste para fazer cantor sucesso. Que não canta. É, ele veio do Nordeste e fez um sucesso danado aqui no Sul, né? Foi dono daquela famosa loja de Vance no Paraguai e se meteu com política aí. É o atual chefe de gabinete do Reni. Parece que a ideia de que o Ayrton José vá para o governo teria causado alguma ciumeira no cantor. E o cantor teria colocado o cargo à disposição do prefeito, que é o cantor, não esqueçamos, é o chefe de gabinete. E o que é que chefe de gabinete faz? Faz a agenda do prefeito. Hoje só vai almoçar ali no Zé, amanhã só vai comer no Joaquim, tem a festa do Pedro, né? Chefe de gabinete faz a agenda do prefeito, cuida da agenda, escreve lá onde ele tem que ir. Aí o prefeito fala, e hoje, onde o senhor vai? O senhor vai no boteco do Pedro. E amanhã, almoçar no Joaquim. Depois da manhã, rezar com o pastor. E vamos correr a sacolinha. É isso aí, Marcão. Relações comerciais Brasil, Paraguai e Argentina. Novidades por aí? Novidades, né? Novidades ruins. Para começar, eu estive lá final de semana na Argentina e no Paraguai. Na Argentina eu fiquei 2 horas para entrar à noite, no sábado. Amarguei uma espera de 2 horas para entrar na Argentina. Quando eu fui lá num restaurante, lá um dos mais tradicionais restaurantes para jantar com a minha amada hidrolatrada, salve, salve. Cheguei lá, fiquei mais 1 hora e meia na porta, lá no Tio Querido. Estava insuportável. Na porta para poder arrumar uma mesa lá dentro. Desistimos e viemos embora. As coisas na Argentina estão ruins e no Paraguai, o comércio paraguaio em Cidade del Este despencou 40%, Marcão. Isso significa dizer que quando as coisas caem no Paraguai, sobra, reflete para nós, porque essa história de que Foz do Iguaçu vive só de cataratas é conversa para boi dormir. Nós vivemos muito dos compristas que vêm aqui, gastam na cidade e vai fazer compra no Paraguai. Como o dólar lá no Paraguai está custando, no final de semana chegou a impressionante cifra de 2,53, isso afasta o comprista. Cidade del Este despencou 40%, está uma cidade fantasma, uma demissão em massa. É isso aí, infelizmente, as notícias tristes dos nossos dois países. E os primeiros a perderem os empregos são os brasileiros. O pessoal que aqui nós temos muita gente que mora em Foz, que trabalha nas lojas lá, né? Na Argentina está indo no mesmo batidão. A Argentina está afundada novamente numa crise, desvalorizaram o peso, inflação galopante, corrupção galopante, enfim, são as notícias da Tríplice Fronteira. Nós não importamos, então, só automóveis para a Argentina, não, pelo visto, hein? É. Google, o maior site de busca na atualidade, tem o que sobre Foz do Iguaçu? Bom, depois de tantas notícias ruins, né, segunda-feira nem meia que negra essa, vamos falar coisas boas. O Google, com esse instrumento fabuloso de busca, né, que foi criado, essa ferramenta de busca, o Google, na verdade, é um oráculo. Até quem diga que o Google vai dominar o mundo. Ele está entrando agora no segmento de robôs, está criando robôs. O Google, eu, por exemplo, que escrevo, eu atuo na imprensa, eu escrevo, eu falo, eu apresento televisão. O Google, eu diria que hoje, sem o Google, o jornalista está completamente perdido. Porque você sabe disso também, né, ô Marcão? Quando a gente precisa de um nome de um político que existiu há 50 anos atrás, vai no Google, está lá. O Google é o oráculo. É o oráculo de todo nós. E agora saiu uma notícia muito boa. O Google tem eles têm lá uma traquitana lá que fotografa o mundo todo. 24 horas eles estão fotografando o planeta. E a notícia boa que o Google nos traz é que Foz do Iguaçu, todas as cidades do mundo, ela está em 53 lugar como a mais fotografada no mundo, até por causa das cataratas, né? E no Brasil, nós somos a terceira cidade mais fotografada no Brasil. Nós temos perto de 6 mil cidades no Brasil, né? Os municípios, e estamos em terceiro lugar. Isso é muito lisonjeiro. Nós que vivemos aqui temos que nos orgulhar disso. Nós vivemos numa cidade de médio porte, mas cosmopolita. Imagino que somos a terceira mais fotografada no Brasil e 53 no mundo todo. É a notícia boa para não azedar de vez essa segunda-feira, né, Marcão? Na terça-feira a gente vem com boas notícias, né? Eu gostaria muito de só dar boas notícias aqui, mas parece que nem sempre aquilo que a gente quer é o que ocorre. Tenho todos um bom dia, Marcão. Voltamos amanhã. Bom dia, Eduardo Lucas. E o comentário político chega amanhã, logo, logo, próximo das 11 horas.